E aí, chegamos ao episódio 3 de Voltron, a volta do gladiador, The Return of the Gladiator. Tu lembra aquele criminoso que a bruxa enfiou num corpo de robô? Acontece que ele é um criminoso, sim, ele é. Mas ele também era o campeão da arena de gladiadores do Império Gauran, antes da chegada do Shiro, que a gente acaba descobrindo que o Shiro era um gladiador. Sim. Na arena de Gaura, durante esse tempo que ele ficou, né, preso com os Gauros, ele virou gladiador e que ele justamente derrotou esse gladiadorzão criminoso que depois virou o tal robô. Então o que que acontece? Desde o episódio que eles tinham liberado o Leão Vermelho, além de liberar o Leão Vermelho, eles também liberaram a porrada de prisioneiros que estavam na nave do Zendak. Só que eles estavam feridos, né? Os prisioneiros estavam ferrados, então eles estavam nesse meio tempo que estava tendo o treinamento no episódio 2, essa galera dos prisioneiros estava descansando nas câmeras de regeneração, vamos assim dizer, do Castelo da Lura, né? E eles finalmente acordam. Sim. Nesse meio tempo, a Lura e os paladinos também descobrem que o planeta Aros tem nativos, né? Um monte de pequenininhos guerreirinhos, né? Nativos esses que inclusive endeusam o castelo. O castelo e a deusa leão, segundo a mitologia deles, que era, no caso, a princesa Lura. Sim, e que estavam ali por gerações, claro, 10 mil anos, né? É, estavam 10 mil anos desacordados, né? Estavam 10 mil anos lá na câmara criogênica, então era normal que gerações e gerações tivessem passado nessa história. Isso me lembrou muito, sabe o quê? Thundercats e os Rubber Bills. Isso também me lembrou um pouco de Star Wars, aqueles peludos lá que eu esqueci o nome. Ah, os Ewoks. Não. É, os Ewoks. Isso. Que são os pequenininhos. Muito bem. Nesse meio tempo que os prisioneiros acordam, o que que a Pidge e o Shiro descobrem por causa disso, Jorge? Claro que o Pidge descobre que o Shiro era um gladiador, por isso que chamavam ele de campeão. E nesse meio tempo, eles estão vasculhando ali os restos da nave do Zendak para encontrar onde que estão os pais e o irmão do Pidge. Uhum. Nesse meio tempo, a bruxa termina o monstro dela, que batizou assim de um nome bem singelo, a Fera. Né? É um nome assim simpático, né? Um nome assim agradável. E a nave que contém a Fera cai no planeta Aros, bem de maneira também muito discreta, né? Sem chamar muita atenção. E a Fera começa a atacar o planeta atrás do Voltron. Pois é. E aí, o que que acontece? É a primeira vez que você descobre que as Bayards, as armas dos paladinos, também podem ser usadas com o Voltron. Assim, o Keith vai lá, coloca a Bayard dele no leão vermelho dele, e aí é formada a espada do Voltron. Derrota o monstro e acabou a história. Muito bem, muito bem. Nesse meio tempo, o Shiro, que até o momento ele estava desmemoriado, né? Ele tinha um pouco de amnésia do tempo que ele passou entre os Gaurons, mas a memória dele retornou depois que ele reconheceu que a Fera, na verdade, era o gladiador que ele tinha derrotado. E ele conta pro PJ que o irmão dele era pra ser o cara que ia enfrentar o campeão, né, o Fera. Só que o Shiro, vendo que o irmão do PJ, sendo aquele filé de borboleta que ele era, ele não ia ter chance contra o cara. Então ele fingiu brigar com o irmão do PJ pra que ele, o Shiro, fosse na luta contra o campeão. E aí sim termina o episódio 3.